os pés no chão, vou ajudar a divulgar a verdade, vou me integrar na salvação. De benefícios pra tudo e pra todos, recuperar o natural, pois a fase é racional. Vale mais, quem sabe mais. Saber também de onde vem, pra onde vai. Quando ler, vai sentir bem. Quando souber o que é real, angelical, que grandeza e beleza, belo equilíbrio. Passando a vida a ser racional, vou informar o que eu já sei, de benefícios pra tudo e pra todos, recuperar o natural, pois a fase é racional. Vale mais, quem sabe mais. Todos vão saber também de onde vem, pra onde vai. Quando ler, vai sentir bem. Com os pés no chão, vou ajudar a divulgar a verdade, vou me integrar na salvação. Passando a vida a ser natural, vale mais, quem sabe mais. Todos vão saber também de onde vem, pra onde vai. Quando ver, vai sentir bem. De benefícios pra tudo e pra todos, recuperar o natural, pois a vida é racional. Vou me firmar com os pés no chão, vou ajudar de vou me integrar na salvação.